Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 19 de abril, em que olhamos para a liturgia do próximo domingo, dia 21 de abril, o quarto domingo da Páscoa. Hoje, a participar no nosso programa, está o seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Boa Nova e ao nosso programa das Palavras de Esperança. Então, muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos então aqui de novo na rádio para termos este momento de partilha de alguns factos da semana, mas sobretudo partilha da fé, partilha da liturgia do próximo domingo. Isso mesmo, sempre esta hora na Rádio Boa Nova. Vamos então daqui a pouco olhar para a liturgia, seu padre, mas de referir já que domingo é o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Que significado é que tem? Exatamente, acaba por ser um domingo bastante importante, porque é um domingo em que se reflete sobre a vocação ou as vocações. Há a semana de oração pelas vocações, vocações ao seminário, mas a vocação em geral, à vida consagrada. Então é sempre um momento importante para refletir um pouquinho. Então eu até gostaria de ler um pouquinho da mensagem do Papa. Muito bem. Para este Dia Mundial das Vocações. Diz o Papa: aos jovens, especialmente a quantos se sentem distantes ou olham a Igreja com desconfiança, gostaria de dizer: deixai-vos fascinar por Jesus. Dirigi-lhe as vossas perguntas importantes através das páginas do Evangelho. Deixai-vos desinquietar pela sua presença, que sempre nos coloca em crise, ainda que de uma forma positiva, põe a nossa vida com uma interrogação, não é? Ele respeita mais do que ninguém a nossa liberdade. Não se impõe, mas propõe-se. Dá-lhe espaço e encontrareis a vossa felicidade no seu seguimento, e se vo-lo pedir, na entrega total a ele. Portanto, este é o horizonte. É, no fundo, Deus que chama. Vocação vem de chamada, de chamamento. Então é refletir sobre a resposta que queremos dar a esse chamamento. A Igreja vive muito do dinamismo vocacional. A vocação, e hoje até é uma vocação que anteriormente não era tão considerada, mas que hoje volta a ser uma vocação fundamental, que é a vocação ao matrimónio, que é, digamos assim, uma vocação mais comum. Uhum. Mas o matrimónio também deve ser visto como uma vocação, ou seja, um chamamento, não simplesmente como algo que acontece. Mas depois temos também a vocação, sobretudo, à vida religiosa, à vida consagrada, ao sacerdócio, a ser freiro ou monge, a ser missionário ou missionária. Portanto, no fundo, é Deus que entra em diálogo pessoal connosco e que nos faz uma proposta. Como dizia o Papa, não propõe, não se impõe, mas propõe. Descobrir este chamamento de Deus, dizia o Papa também, é um caminho de felicidade e de realização. Sim, depois no Evangelho iremos refletir um pouquinho mais sobre isto, mas no fundo é Deus que vem ao nosso encontro e que, através de Cristo, que é o bom pastor que cuida de todos, mas ele cuida de todos como é que ele cuida dos outros? Cuida dos outros através daqueles que vai chamando para que em seu nome cuidem dos outros. Portanto, no fundo, há muitas vocações na Igreja, muita forma de viver a vida na Igreja, e é importante é que cada um descubra que tem uma vocação, um chamamento. Até aquilo mais comum, ser catequista, não é? Também é um chamamento. O chamamento é uma vocação até muito importante, para não dizer até fundamental, na transmissão da fé. Então, mas hoje, no fundo, este domingo, o Domingo Bom Pastor, a Igreja reflete também sobre a vocação como chamamento do Senhor e como desafio, como convite. E é bonita esta palavra do Papa: deixai-vos fascinar por Jesus. Portanto, encontraram um Jesus vivo que tem o poder de cativar o coração, de deixar fascínio, não é? Algo que a pessoa se sente envolvida, cativada, e vai à procura, e com uma sedução de alegria, não é uma coisa assim. A gente às vezes vê a vocação ou o Cristo como uma coisa pesada, uma obrigação, parece que até me oprime. E realmente o Papa está a dizer, não, descobre a alegria da vida e do fascínio que está em Cristo. Bem, então penso que é muito interessante, e eu diria que esta é a linguagem própria do discípulo de Cristo, não é? Ainda que a vida cristã não seja uma vida fácil, o seguimento de Jesus não é simplesmente sorriso e abraços, não é? É uma vida que se torna uma vida exigente, mas desde o fascínio do amor, porque Deus é amor. Quem se encontra com Deus tem essa possibilidade de descobrir a alegria de amar, a alegria de ser amado, a força e a potência infinita que tem para poder amar os outros. E o amor é a arma secreta. Já Luther King dizia, isto é mais forte que a bomba atómica, podemos roubar tudo com a força do amor. Então a gente às vezes perde também essa dimensão e vemos as coisas com um horizonte mais pequeno. Então olha, o Papa vem convidar os jovens de modo especial a descobrirem a alegria do amor que está em Cristo, o fascínio de Jesus, e a pôr-se a perguntar-se, não é? O que é que o Senhor quer de mim? Porque o que o Senhor quer é conduzir-nos a uma felicidade maior, por caminhos que Ele sabe e por caminhos que são diferentes de um para com o outro. Por isso é também um desafio pessoal, ainda que a vocação se descubra num contexto comunitário, mas também é um caminho pessoal, porque depois é o encontro pessoal de cada apóstolo com Cristo, e que lhe chamado a responder sim, a dar o seu sim, como fez Nossa Senhora. Nossa Senhora também teve uma vocação muito bonita, foi a vocação de ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, e ela dialogou com Deus, perguntou-se, e depois foi um sim a Deus. E o que é que fazia Maria? Dizia, minha alma exulta de alegria em Deus meu Salvador. Ora, este é o tal fascínio que vem de Deus, exulta de alegria, é uma alegria imensa, uma festa, a verdadeira felicidade que se encontra quando, através deste encontro amoroso, deste diálogo amoroso com o Senhor, somos capazes de nos pôr de acordo com Ele e aceitar o seu projeto. Seu Padre, ainda uma reflexão do Papa sobre a virtude da temperança. Exatamente, às quartas-feiras o Papa tem um diálogo com os peregrinos, e então esta quarta-feira falou sobre a temperança, e ele diz que, portanto, muitas vezes a temperança tem, a gente viu mais com o comer ou com a gula ou com os desejos de temperança. Não, mas ele pôs as coisas num outro contexto que me pareceu muito interessante, que tem a ver com a linguagem. Então, pensar em medir bem as palavras, evitar excessos, elogiando quem vive de um modo equilibrado e com sobriedade. Então dizia o Papa, aprendamos a cultivar a virtude da temperança de modo a poder controlar as nossas palavras e ações para evitar conflitos desnecessários e promover a paz na nossa sociedade. Na sociedade, é fundamental, Sr. Padre. Na comunidade é e na família. É fundamental, e na família. É verdade. E às vezes a palavra pode ser pacífica ou pode ser língua viva. Exato, pode, ali, exato. Pode ser um bocadinho assim, como uma... Então, eu convido o Papa, não é? O Papa sublinha a importância de evitar palavras ditas com ímpeto ou exuberância, ou num momento de raiva, que podem destruir relacionamentos e amizades. E às vezes há uma palavra que a pessoa não gostou e quebra uma relação. E dizia o Papa, especialmente na vida familiar, na qual as inibições são reduzidas. Isto é interessante, não é? Porque a gente às vezes com os outros tem mais cuidado. Em casa, então, todos corremos o risco de não controlar as tensões, as irritações e a raiva. Então o Papa quer aplicar esta temperança para ajudar-nos a controlar as conversas, os diálogos. Há um tempo para falar e há um tempo para calar, e ambos exigem a medida certa. É preciso saber quando falar e saber quando calar, não é? E então é esta justa medida que nos vem muito a jeito. Então também o Papa há pessoas muito impulsivas, às vezes umas mais que outras, não é? Exatamente. Às vezes, nas reações e nas palavras que usam, mas é preciso que sejam também com medidas. Não pode ser assim, ter logo... Exatamente. Não é? Eu acho um bocadinho surpreendente que as pessoas digam, sou sincero e digo o que quero, mas sem temperança, sem este controle. Ora, a pessoa fica aliviada, mas quem ouve... Portanto, a virtude não é descarregar, claro, tudo o que eu tenho, claro, mas é saber temperar-se. Ser moderado. Então diz o Papa, moderado. No mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, que eu estava a dizer agora, não é? A pessoa com temperança prefere pensar o que diz. Então não é só dizer o que penso, mas é pensar o que digo. Percebem a diferença? Perguntava o Papa. Não dizer apenas o que me vem à cabeça. Não. Pensar no que tenho que dizer. Isso é que é o ideal. Portanto, não é só dizer o que penso, mas pensar o que digo. Muito mais importante. E implica um esforço maior. Então o Papa diria que... não é para todos, não é? Exatamente. E esta é que é a sabedoria. A virtude da temperança está em eu saber o que digo e não dizer o que quero, como bem, é ser equilibrado. Isto, efetivamente, é o que facilita as boas relações. Porque é o que a Liliana estava a dizer. A gente descarga e parece ficar aliviada. Mas está a ofender o outro, está a prejudicar. Portanto, eu não estou a libertar a mim, mas estou a condicionar o outro, ou até a prejudicar o outro. E às vezes não estou. A verdade das coisas não está na exaltação. Exatamente. Eu até posso ter alguma razão, mas a verdade das coisas não está nesse ímpeto. Está num justo equilíbrio, na justa medida, que dizia o Papa. Então, olha, penso que às vezes o nosso Papa tem assim umas reflexões sim, muito interessantes. Muito interessantes. E, portanto, qual? Aqui apela a questão da virtude da temperança, mas é uma moderação, não é? Exatamente. Na maneira como devemos falar, como nós devemos relacionar com as pessoas, porque caso contrário, os conflitos serão maiores em qualquer contexto, não é? Laboral, nas famílias, entre os amigos, não é? E já para não falarmos dos conflitos entre os países que se têm assistido. E até nos carros, está a ver? Houve um ataque do Irão a Israel. E que foi gravoso. Porque não aconteceu nada, porque havia um sistema antiaéreo fortíssimo. Uhum. Foram 300 drones, não sei quantos, 110 mísseis, mas mísseis gigantes. Quer dizer, aquilo onde caísse destruía tudo. Israel tinha que também responder. É o que se presume, se calhar vai responder, não é? E parece que esta manhã houve uma resposta. Esta manhã foram 3 drones. Uma resposta só para dizer, olha, nós estamos cá, também podemos chegar aí. Mas foi com temperança, porque senão podia ser uma escalada terrível. Sim, se fosse logo no imediato, se poderia pois, ser... Pois, mas pronto, então, é? Como fazer para não escalar? Então Israel, neste sentido, se calhar também com muitos controles, porque isto podia transformar-se numa guerra regional bastante intensa. Esta manhã vi, acordei amanhã e que mandou 3 drones que não fizeram prejudicado nada, mas só dizia, olha, nós estamos cá, não exagerem. Então esta moderação evita que se calhar que se transforme aqui num grande conflito. Portanto, às vezes não é tanto olho por olho, dente por dente, mas é também ser esta moderança, este está bem, mas não querer fazer mal para vingar-me. Não, a gente mas às vezes isso também vai de cada pessoa. Há pessoas mais moderadas, não é? Já na sua vida, e outras que são mais impulsivas. Exatamente. Não é? Mas a virtude é o caminho do bem. Exato. A virtude é o caminho do bem. Então, é preciso trabalhar para e isso. E ora não está. É? Portanto, também temos que nos autoeducar para que eu saiba optar por estes caminhos. Aliás, quando a gente olha para Jesus, que era assim, tanto que é um modelo para todos nós, uma pessoa pacífica, de paz, de um coração bondoso com todos, mas às vezes também se irritava um pouquinho e tinha palavras um bocadinho duras nesta tal justa medida. Quando as coisas estavam mal, aos fariseus uma vez estavam ali, ele também dizia, temos vós hipócritas, e dizia, não, o senhor também nos está a ofender, sim, estou a dizer-vos para vocês, quer dizer, não podem estar só aqui. Às vezes a palavra justa também pode ser um bocadinho dura. Uhum. A temperança não tira a força da palavra, põe é no justo equilíbrio, em que o objetivo é construir e não destruir, ou aliviar-me eu e eu descarrego no outro. É ser justo e equilibrado, a justa medida. Então isso é virtude, caminho de bem. É uma virtude, sim senhora. Sr. Padre, quero falar no nosso programa também acerca de um movimento. Que é o MEF, Movimento Esperança e Vida, que até ultimamente na reunião de arcipreste tivemos uma reunião com representantes deste movimento, e que aqui estamos a recuperar. O Sr. Padre Pedro Simões tem estado com o movimento, e recentemente teve uma eucaristia com muita participação. O que é o MEV? O MEV é um Movimento de Esperança e Vida, um movimento surgido para as senhoras viúvas, para que se possam entre ajudar e apoiar. Então também é uma presença de igreja, com pessoas que estejam em sofrimento, com um sofrimento até que poderá ser grande, e que tem um momento mensal, há um tema de reflexão, à celebração da Eucaristia pelos maridos defuntos. Então tudo isso ajuda. Só dirigido às mulheres? É só dirigido às mulheres viúvas. Isto apareceu assim, na sua origem, depois da Segunda Guerra Mundial. E pronto, então foi... Então os viúvos terão que se organizar de outra maneira. Também é viúvos e viúvas, não é propriamente um ponto de encontro social, mas é o... porque a viúva na Bíblia também aparece sempre como a frágil, a mais frágil, aquele que merece ser respeitada e acarinhada, que às vezes historicamente sempre padeceu muito e tem dificuldades. Então este momento apareceu com as viúvas, quando houver uma viúva que, pronto, que se queira refazer a vida ou que possa, pronto, pode também ter essa possibilidade, com certeza deixa de pertencer ao movimento, muito porque bem. Evidentemente é de solidariedade e de apoio e de ajuda espiritual e às vezes até humana. Portanto, isto é uma novidade cá em Oliveira do Hospital agora, este movimento, ou já existiu? Já existia, depois que o Covid entrou um bocadinho em crise e agora está a retomar, e felizmente a grupo de pessoas de todas as nossas paróquias, ou muitas das nossas paróquias, também da zona da Cordinha, que está a ter mais força até aí nessa zona. Portanto, é bom que haja também espaços em que estas pessoas ou outras situações, mas concretamente então as viúvas, possam ter um encontro e possam entre ajudar-se. Será este sábado a peregrinação nacional do MEV a Fátima, que encontra centenas de viúvas e até momento de partilha bem e de reflexão. E também vai um grupo daqui, até mais ou menos numeroso. Também estive nesse encontro no outro ano, e então é sempre um momento agradável e até um bocadinho alegre e de esperança que as viúvas também precisam. E como toda a gente precisa, mas neste caso, as pessoas que às vezes sofrem a solidão da viuvez e que assim podem sentir uma entreajuda e apoio de uns com os outros e também da Igreja. Muito bem. Sr. Padre, temos aqui algumas datas também para destacar antes de olharmos para a reflexão da liturgia. Então temos aqui uma série de também notas importantes. Uhum. A primeira é já este sábado em que se realiza o CPM. Normalmente o CPM é um fim de semana, mas este ano foram poucos os casais. Vamos ter 4 casais que vão fazer o CPM, portanto foi reduzido a um dia, porque o CPM tem palestras que são dadas e depois também reflexões entre grupos de casais, de noivos neste caso, mas quando são poucos filhos é que não dá para fazer grupos, não dá para fazer muita conversa, então entendeu-se que era melhor fazer mais compacto, portanto, em vez de serem nos 2 dias, é num dia. Então é também um momento bom. Também temos a equipa do CPM de casais, que são várias idades, desde casados recentemente até já com alguns anos, até já com bastantes anos, porque a reflexão é um pouco isso, é o amor que começa no namoro, depois nos primeiros tempos de casados, mas depois amor que se mantém ao longo da vida com as diferentes mudanças e dificuldades e problemas que vão acontecendo, mas é que pretende ser o CPM uma ajuda aos casais que se casam, para que já são poucos que se casam. É um problema difícil. Antigamente o CPM tinha 40 ou 50 casais. Agora não há casamentos. Em Tábua, concretamente aqui ao lado, em Midões, não há casamentos. Não há. E nós temos meia dúzia de casamentos. Não há. Então o que está a acontecer? Ah, juntam-se e tal. E tens filhos, mas casar-se? Não, que é um compromisso. Então o nosso desejo é que aqueles que optam, estes poucos que optam por casar-se pela Igreja, que tenham um sucesso no seu compromisso, sabendo que Deus é ajuda, mas não é uma garantia. A garantia é os noivos, os esposos, que se queiram bem, que se amem, se ajudem, se perdoem, que dialoguem. Essa que é a garantia verdadeira. Porque se acontecem problemas, pode acontecer em qualquer lado, não é? Mas se acontecer um problema e a pessoa se quiser converter à graça do sacramento, então terá a solução e poderá seguir em frente. Oxalá, então, os são casais... São quatro casais. Está a ver? Eram menos, depois acabaram por juntar. Temos um grupinho, pronto. Deviam ser 15 ou 20, não é? Mas não temos casais. Ultimamente a Igreja tem feito um esforço muito grande para que todos aqueles que se casam pela Igreja tenham uma preparação adequada para este sacramento que é tão importante e que, enquanto viverem, devia ser único. Há só um sacramento. A Igreja não admite o divórcio. Portanto, é para a vida toda, para todos os dias da vida. Então, a Igreja quer também acentuar e oferecer esta preparação, que é feita através também das Muito bem, seu padre, também vão acontecer as promessas dos escuteiros. É outro movimento muito importante, os escuteiros, que é, digamos, até o melhor movimento juvenil, porque está bem organizado, tem uma hierarquia interna, cria disciplina, cria algumas promoção de valores humanos e cristãos. Então vamos ter também este sábado a promessa dos nossos escuteiros. Eles até preparam a promessa com uma vigília, portanto é uma coisa assim bem vivida. Oxalá também os nossos jovens gostem de participar nos escuteiros, os chefes muito importantes. Vai ser este fim de semana as promessas? Exatamente, este sábado, portanto, quem está a ouvir na sexta-feira amanhã. Porque é um momento muito importante e que cria dinamismos entre a juventude e também com a presença da Igreja e da catequese. Para ser escuteiro é necessário ser batizado e estar na catequese. Por isso tem esta identidade cristã que os xalá saibam manter e aprofundar, porque também são uma esperança para o futuro. Sr. Padre, no domingo 21 de abril vai decorrer a Festa das Famílias em Miranda do Corvo. A nível diocesano, portanto, também está a haver um fim de semana intenso nestas pequenas coisas, nestas festas. Portanto, toda a diocese se junta anualmente numa Festa das Famílias, que será então este domingo em Miranda do Corvo. Quem já ir participar... Quem é que pode participar nestas festas das famílias? Toda a gente pode participar. É aberto, é um convite aberto. Há celebrações, a celebração da Eucaristia campal, é uma coisa assim ampla. Depois poderão levar o lanche de família e poder partilhar. Portanto, é um convite que também fica para as famílias que desejarem, não é assim muito longe, em Miranda do Corvo. Pronto, para quem já participar. E é bom também que poder escutar o seu bispo e as atividades que se fazem. Também é uma tarde um bocadinho lúdica. E de manhã mais reflexão, mas pronto, então vamos participar também nesta iniciativa. Seu Padre, também se aproxima a palestra sobre a questão de género. Já temos vindo também aqui a falar sobre esta. Fazemos um bocadinho de publicidade a esta palestra, não é? Coincide com um fim de semana prolongado, que é do 25 de Abril. Portanto, isto é no dia a seguir, ao 25 de Abril. Mas pronto, então, todos os que estiverem, penso que é interessante. É uma problemática que está na sociedade, que está também na Igreja, e então é como é que nós dialogamos com esta problemática, que é a questão da identidade pessoal, identidade sexual, identidade de género. O que é que isto quer dizer, de que é que estamos a falar, o que é que isto significa para o futuro da sociedade. Cada vez mais fala sobre este assunto, não é? Mas às vezes não conhecemos bem o que é que isto quer dizer. É tudo um mundo novo. É, exatamente. É? Então é bom refletir sobre ele. As coisas novas às vezes são coisas boas, às vezes podem ser coisas nem boas ou indiferentes. Melhor é estarmos esclarecidos. E outras vezes até podem ser negativas. Há coisas que podem ser negativas. Ou melhor então, é estarmos mesmo esclarecidos. É, exatamente. Então a oportunidade é para refletirmos. E cada um depois. Dia 26 de Abril, não é? Exatamente. No Salão dos Bombeiros. Às 21 horas. Às 21 horas. Temos uma médica psiquiatra que vai estar connosco, psicóloga, portanto acho que vai ser um momento bom. E elucidativo, com certeza, e poderá haver também diálogo esclarecedor. Muito é bem. Sempre interessante. Muito bem. Seu Padre, reforçamos também a comemoração do Dia da Unidade Pastoral no dia 5 de Maio, a coincidir com o Dia da Mãe, também um dia importante para os alunos deste CO. Exatamente, temos aqui muitas festas que vão juntar. Realmente o dia teria sido o domingo da Pascuela, o domingo a seguir, o domingo da Divina Misericórdia, era o dia próprio, mas pronto, deu-se este ano. E então temos todas essas coincidências no princípio de maio, dia da mãe. Os universitários também preparam a sua missa da Queima das Filhas, então vamos ter uma festa interessante no Parque dos Marmelos. A celebração será às 10 horas da manhã. Convidamos também todos os irmandados do nosso concelho ligadas com a Associação São João Paulo II a participarem e todas as pessoas da nossa comunidade a poderem estar presentes. Portanto, esperemos que seja assim uma celebração aberta, ampla e aproveitando o bom espaço de Marmelo, dos Marmelos, que até nos dá uma sombrinha agradável. Portanto, será com certeza um momento importante e bonito. Aproxima-se também a peregrinação a Fátima a pé e é preciso fazer alguns treinos. Exatamente. E então temos essa possibilidade de convidar para quem quiser, mesmo que não vá a Fátima, e acaba por ser um momento agradável e convivial. Às segundas e quintas-feiras destes dias que antecedem a peregrinação, temos uma caminhada, temos um grupinho de uns 20 peregrinos, de 20 pessoas que têm vindo à caminhada. Não são todos peregrinos, portanto outras pessoas se podem juntar. É uma caminhada, 4, 5, agora parece que vai ser 8 quilómetros. Então, segunda-feira às 21 horas, quem desejar, junta à igreja, e vamos dar uma voltinha assim à noite, que é sempre muito agradável, e faz bem às pernas e até ao espírito. que ajuda. Faz, sim, senhor. Não é? Ajuda. Faz, sim, senhor. Muito bem, seu padre. Avançamos então no nosso programa para olharmos para a liturgia, que é isso que nos traz cá em cada programa. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Sublinhamos esta mensagem: não existe debaixo do céu outro nome pelo qual possamos ser salvos. Esta é uma afirmação desta leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Está no início. São Pedro fez um sinal, curou alguém. Depois houve. Ele tinha os seus discursos. Então a gente escutava assim, são discursos que resumem muito a mensagem cristã. Então neste trecho tem esta solene afirmação: ficai sabendo vós e tu povo de Israel, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou, é por ele que que esta pessoa foi curada. Mas depois diz então isto de um modo tão solene: em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Jesus é o Salvador de todos os homens, de todos os tempos, de toda a humanidade. Digamos que é uma pretensão exagerada, porque Jesus é o único Salvador de todos os homens e de todas as religiões. E por isso é que a Igreja, na Idade Média, até fez um dogma de fé, portanto é algo que todos devemos acreditar, que diz isto: fora da Igreja não há salvação. Ninguém se pode salvar se não é por Cristo. E a Igreja como caminho para Cristo. Esta afirmação também deixou alguma bastante polémica, não é? Porque a Igreja. Mas a Igreja é uma realidade histórica, mas também uma realidade. A Igreja terrena, digamos assim, a Igreja Celestial. Penso que aqui nos estamos a referir mais à Igreja Celestial, porque no céu, o que é o céu? O céu é onde os homens estão em comunhão com Deus. O céu é quando eu estou em Cristo e, através de Cristo, em comunhão com a Santíssima Trindade. Isto apenas se pode conseguir por Cristo. É Cristo que é o caminho para Deus. É em Cristo que eu posso participar da vida trinitária. Se não fosse Cristo, eu não podia. Por isso, Cristo foi verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. Ele é homem como nós. E ele, enquanto homem, está em Deus. É Deus. E eu, através de Cristo, participando de Cristo, posso também participar da vida divina. E isso chama-se céu. E o céu é o que Cristo quer oferecer a todos os homens, de todas as culturas, de todos os tempos e de todas as religiões. Na teologia cristã apareceu aí então um problema: Cristo é o Salvador de todos os homens. Então, mas os homens não se podem salvar através das outras religiões, sendo fiéis às outras religiões? E a resposta terá que ser que Cristo é o único Salvador. Portanto, o que salva não é a fidelidade às religiões ou às crenças, ou aos ritos, já sejam no início os mais tradicionais, os mais naturais, ou as grandes religiões que, entretanto, se foram desenvolvendo. Cristo é o Salvador de todos, porque, para o cristão, aquilo que eu acredito, a salvação é entrar em Deus, é estar em Deus, é a comunhão de amor com Deus. Isso apenas é possível por Cristo, porque foi Cristo que nos abriu as portas do céu, vivendo como nós, através da sua paixão, que nos concedeu o perdão dos nossos pecados, e na sua ressurreição abrimos as portas do céu para que todos possam entrar. Pronto, aqui está. Então, também uma boa notícia. É verdade que é uma pretensão que às vezes pode parecer exagerada, porque é para todos, mas esse é o sentido da fé cristã, é que Deus é Pai e Criador do universo e de todos, e a salvação é estar em Deus, participar da vida da Santíssima Trindade. E isso consegue-se por Cristo. Muito bem. Através da fé cristã, do batismo, através de outros meios, como dizia o Conselho Vaticano, por Deus conhecidos, mas sempre em Cristo. Em Cristo. Seu Padre, a segunda leitura, a primeira carta de São João, somos de facto filhos de Deus, Senhor Padre. E quase é a resposta àquilo que estávamos a dizer agora. Muito bem. Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em chamar-nos filhos de Deus. E somos, de facto. Ser filho de Deus só é possível em Cristo. Porque em Cristo, que é o Filho de Deus, eu uno-me a Ele. Pelo batismo eu sou outro Cristo. Também posso chamar a Deus por Pai. E tanto quanto Jesus. Jesus chamava a Deus por Abá, Pai. O batizado também chama a Deus assim. E no céu, todos que estiverem no céu também chamarão a Deus assim. Por isso é que diz: somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que é que isso quer dizer. Ainda não entendemos, não é? Ainda não sabemos o conteúdo desta afirmação. E depois diz: quando estivermos na presença de Deus, então aí entenderemos o que é que é ser filho de Deus. E mais: seremos semelhantes a Ele, a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Portanto, a vida eterna, o céu, é estar com Deus, ser semelhante a Deus. Os primeiros padres até falavam da divinização do homem. É que nós chegamos a tocar o divino de Deus, sendo semelhantes a Ele. Já o somos pelo batismo, não sabemos ainda o que quer dizer, mas quando estivermos na eternidade, aí entraremos em comunhão profunda de amor com Deus, vendo a Deus e sendo semelhantes a Deus. Portanto, o sentido cristão da antropologia cristã é muito profundo, diria eu, e a grande alegria do homem é estar em comunhão de amor com Deus, que é o céu, ou na linguagem tradicional que vem daqui, é a visão de Deus, que é a máxima felicidade do homem. Muito que bem. É a plena realização de tudo que é o ser espiritual, o ser humano, e com a ressurreição até a nossa realidade, digamos assim, material, que será transformada, mas estará na presença de Deus com Cristo ressuscitado. No Evangelho segundo São João, seu Padre diz: Jesus, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, aqui voltamos então ao tema deste domingo, não é? O domingo de bom pastor, não é? E que, em que Jesus se apresenta efetivamente como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E o Senhor diz: a mim ninguém me tira a vida, eu aqui a dou voluntariamente. Isto leva-nos também a perguntar se Jesus depois chama porque nos conhece, chama-nos pelo nosso nome, mas o sentido da vocação aqui é o chamamento do Senhor, e a questão é: para que este chamamento? O que é este chamamento? Então a pergunta que se prende destas leituras é, ou melhor, não é tanto que quero eu ser, ou quem sou eu, que estou a preocupar-me comigo mesmo, como é que eu me vou realizar, o que é que eu vou fazer, mas a pergunta seria: para quem sou eu? O sentido da vocação não é um sentido egoísta em que eu quero autorrealizar-me. É verdade que a gente tem também as vocações, como a vocação profissional, por exemplo, como o conjunto das habilidades e das competências que eu possa desenvolver e que me são inatas, ou tenho a vocação para a música e transformo-me. Sim, isso é importante, mas no sentido cristão da vocação como chamamento de Deus, Deus chama não só para mim, mas chama-me para os outros, como Jesus, que dá a sua vida. A vida não é para Ele, é para os outros. Então a pergunta não é tanto o que vou fazer na minha vida, mas o que vou fazer da minha vida. A minha vida não é simplesmente para mim, mas é para os outros. E até na profissão, socialmente, também é isso. Também tenho uma missão para os outros. E se quisermos, de um modo mais radical, o que Jesus nos vem desafiar, e que dizia o Papa no início, é: a quem vou entregar a vida? E a proposta é: entrega a tua vida a Cristo. E aí serás mais feliz, encontrarás esse fascínio de Cristo. Quando eu sou capaz de dialogar com Ele e oferecer-lhe a minha vida, dar-lhe a minha vida, pôr a minha vida nas suas mãos. E esse é o sentido mais profundo da vocação. É: eu tenho a vida que Deus me deu, mas não a deu só para que eu a guarde para mim, mas deu-me para que eu a ponha ao serviço dos outros. Os coteiros que falavam há pouquinho até têm um princípio muito bonito: deixa o mundo um pouquinho melhor, faz o mundo melhor. Se todos contribuirmos um bocadinho. Ora, isso. Portanto, a vida é para fazer o mundo melhor. Não é só para mim, para eu estar melhor. Eu estou melhor quando sou capaz de fazer o mundo melhor. Eu estou bem quando sou capaz de fazer que o outro esteja melhor, esteja bem. Portanto, a questão da vocação é: eu quero a vida para mim, ou estou disposto a oferecer a vida? Estou disposto a escutar a proposta de Jesus para que eu lhe ofereça a vida, como fez Maria, e falávamos também há pouquinho. Maria é um sim a Deus, e este sim é pôr a vida nas suas mãos. Então, fica este convite, não é? Para que também os nossos jovens, e todos, pensem, não é? Que não será que o Senhor me chama a também oferecer-lhe a vida? Depois se concretizem de muitas maneiras. Pode ser numa vida consagrada, ou missionária, ou sacerdotal, mas pode ser também numa vida matrimonial, numa vida profissional, mas sempre uma vida ao serviço dos outros. Isso será um caminho de uma felicidade maior e que todos somos chamados a viver. Muito certo. Senhor Padre, estamos a terminar o nosso programa. Temos uma proposta musical também, bem ao jeito do tema deste domingo, não é verdade? Exatamente. Vamos hoje cantar também com um grupo de crianças, mas que é uma canção, digamos assim, vocacional. Cristo Jesus, tu me chamaste e eu respondo, aqui estou. É no fundo o grande convite e o grande desafio desta música, que queremos oferecer também às crianças, aos jovens e também aos nossos adultos. Estamos já a ouvir, vamos ouvir, já voltamos. Proposta do Sr. Padre, Cristo Jesus, tu me chamaste, pela voz das crianças. Sr. Padre, é sempre bom ouvir os mais pequenos entoar estes cânticos ligados a Jesus. Exatamente, e confesso-lhe que até gosto desta música e gostei de um dos últimos refrãs, da última quadra, porque ultimamente tem havido uma tendência de redução sociológica da fé. Ou seja, falamos em Cristo, falamos nos outros, falamos no amor, falamos na paz, e parece que é tudo fácil, que é tudo bom, que eu, para ter fé, tenho que tudo correr bem, e Deus dá-me alegria, e dá-me tudo, e estou satisfeito. Mas aqui o texto da canção dizia: tu me disseste, toma a tua cruz e segue-me. E este é um elemento fundamental do projeto de Cristo e do chamamento de Cristo. Cristo chama-me, fascina-me, convida-me, queres fazer feliz, mas diz-me: olha, mas toma a tua cruz e segue-me. Não penses que isto é só belo de enxame novo, como às vezes costumo dizer. Claro. Portanto, a vida complexa, assume-a como ela é e vem comigo. Mas vem com a tua vida difícil, com os problemas da vida, na linguagem de Jesus, com a tua cruz. Toma a tua cruz e segue-me. E depois vem comigo. Mas não penses que eu te vou tirar a cruz. Tens é que viver a tua cruz comigo e aí vais transformar-te e vais ver a vida com o verdadeiro olhar. Portanto, hoje, até nos documentos da Igreja, até nas coisas que vão saindo, muitos discursos que eu vou ouvindo, de digo, ah, isto aqui, a cruz desapareceu, parece que já não há cruz. Queremos tirar a cruz da vida, queremos tirar a cruz do Evangelho. Isso é o fracasso da fé. E quando nos damos conta, a fé vai diminuindo por todo lado, porque queremos só coisas fáceis. Jesus, querendo convidar os seus apóstolos, diz-lhes isto: queres vir comigo? Toma a tua cruz e segue-me. E então encontrarás. Ah, Senhor, queremos ser os primeiros, queremos ser os importantes. Oi, queres beber do meu batismo? Quer dizer, estás disposto a vir comigo na alegria, mas também na dor? Quer dizer, estás disposto a assumir a tua vida na globalidade da vida comigo? Então vem. Agora, se vens só para o que é fácil e para o que é bom e para o que te dá prazer e que te dá alegria, e é isso que estás à procura, então não és comigo, não vais encontrar, nem eu te vou dar. Exatamente. Portanto, o fascínio de Cristo é justamente porque engloba a vida toda e é capaz de encher de amor a vida toda. Aí está o fascínio de Cristo. Está a sedução que somos convidados a redescobrir em Cristo. Seu Padre, terminamos o nosso programa de hoje, a edição das Palavras de Esperança. Estivemos a olhar para a liturgia deste domingo, Domingo do Bom Pastor. Nós marcamos encontros num próximo programa das Palavras de Esperança. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, também uma boa semana, e que nos deixemos tocar por este Senhor que nos chama. É isso mesmo. Muito obrigada. Regressamos então na próxima semana. Palavras de Esperança. À sexta-feira, às 11 e ao domingo, às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.